Secundária em Movimento, um programa da responsabilidade do Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliver do Hospital, com a coordenação da professora Célia Lourenço. Secundária em Movimento, na Boa Nova. Saudamos todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. É com enorme prazer que o Clube de Jornalismo da Escola Secundária de Oliver do Hospital, constituído por mim, Célia Lourenço, e por um grupo de alunos, inicia hoje a parceria entre a Rádio Boa Nova e a Escola Secundária de Oliver do Hospital, com este programa quinzenal que batizamos de Secundária em Movimento. Pretendemos com ele dar eco à comunidade das muitas atividades extracurriculares que acontecem ao longo do ano letivo e que revelam o empenho de alunos, professores, assistentes operacionais e técnicos e da direção. Para além desta faceta informativa que está a meu cargo, o programa será dinamizado pelos vários alunos do clube, com várias componentes, desportiva, cultural, musical, académica, com entrevistas e debates sobre temas diversos. Estamos especialmente gratos à Rádio Boa Nova, na pessoa do Sr. Albino José, que nos lançou este repto e esperamos estar à altura da sua demonstração de confiança. Somos amadores e por isso estamos aqui com humildade para aprender a fazer melhor cada dia. Secundária em Movimento, quinzenalmente na Boa Nova. Estamos com o Sr. Diretor da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, professor Albano Diniz, a quem solicitámos uma breve entrevista a fim de sabermos a sua opinião acerca deste programa que hoje se inicia. Agradecemos a disponibilidade do Sr. Diretor em nos conceder esta entrevista. Como é que surgiu esta ideia da parceria entre a Rádio Boa Nova e a Escola Secundária de Oliveira do Hospital? Muito boa tarde, desde já os meus parabéns pela vossa iniciativa. Sendo um pouco direto a esta questão, é tanto é dizer que isto faz parte daquilo que é o papel da escola na comunidade e nós vimos com bons olhos todas as participações, todas as colaborações, as intervenções que tínhamos com qualquer instituição do nosso concelho e não só. Esta iniciativa surgiu, onde já vem sendo conversada há um tempo atrás, com pessoas responsáveis e que também são nossas amigas da Rádio Boa Nova, e foi pensado como uma parceria, uma colaboração com a escola, com os assuntos da escola, com os alunos da escola, que são o principal no meio disto tudo, de forma a colaborar com a Rádio Boa Nova para realizar um trabalho, né? Tem havido pontualmente algumas, há uns tempos atrás, algumas iniciativas. O ano passado também tivemos uma frequência secundária, como deve ser do vosso conhecimento, e este ano houve uma abordagem um pouco mais específica com uma professora da escola, nomeadamente a colega Célia Lourenço, que assumiu um pouco mais esta responsabilidade de criar um clube de jornalismo. E pronto, ótimo, é-se que se junta a fome com a vontade de comer, como se costuma dizer, e estamos todos felizes. A escola está muito feliz porque tem um espaço, de mais um espaço de trabalho para os alunos, isso é o fundamental. Portanto, neste caso, agora vocês aqui, os três, mas haverá outros que farão um tipo de trabalho, portanto, e têm uma experiência que se pretende próxima da vida ativa, portanto, será assim uma coisa de. Uma brincadeira muito séria, digamos assim, e depois também podemos divulgar as nossas iniciativas, podemos colaborar com a Rádio Boa Nova, que é uma instituição de grande valor na nossa comunidade. Portanto, há assim, a ideia foi a iniciativa foi da Rádio Boa Nova e nós abraçámos, obviamente, com todo o carinho. Qual o objetivo desta parceria e que interesse pode ter para a escola e para os alunos? E depois, como eu digo, né, para vocês, acho que é uma experiência muito enriquecedora. Nós vemos às vezes na televisão e noutros locais experiências deste tipo e sei que os alunos, portanto os alunos intervenientes, desenvolvem uma série de competências que a escola só por si não dá, mas que vos põe em contacto com vários assuntos da escola, da comunidade, que vos obriga, entre aspas, a organizarem-se, a produzirem textos, enfim, a terem uma série de comportamentos e de atitudes que é enriquecedora, portanto podemos chamar a escola paralela. Outro dos objetivos, como eu disse, portanto, é nós divulgarmos as coisas boas que fazemos e as muito boas que fazemos. Tem sido, pronto, há uns anos esta parte, uma pecha, digamos assim, então, esse é um ponto a desfavor da nossa instituição é que por vezes não divulgamos e não damos a dimensão merecida a muitas das nossas atividades e temos-las, não vou aqui agora referir nenhuma para não referir suscetibilidades, mas a escola secundária orgulha-se de ter uma série de iniciativas junto da comunidade, mas que eu tenho a consciência de que muitas vezes ficam só com esses pontos fortes dos ganhos dos alunos, dos ganhos dos professores e do ganho da imagem da escola também, mas esta é uma oportunidade de nós dizermos também o que fazemos a toda a gente. Estão previstas mais parcerias deste género no sentido de os alunos contactarem na primeira pessoa com eventuais profissões futuras? Isso é o ideal, não é? Nós neste momento temos parcerias com muitas instituições do concelho, portanto tentamos que os nossos alunos sejam os atores principais dessas parcerias e pronto, recordo-me um pouco daquilo que era a área de projeto 12º ano, onde os alunos interviam de uma forma muito, muito rica e muito efetiva na comunidade, portanto eram os próprios alunos que por vezes assumiam o papel de coordenadores de atividades, de um tutelar de idosos, de um tutelar dos jardins infantis, dos de infância, contactam com instituições, universidades, portanto fazem um bocadinho o papel, aquela coisa que eu disse há um bocadinho de brincar, mas uma coisa muito séria, de investigação. Portanto, nós tivemos um projeto que tinha a ver com o Radão, acho que era assim, onde os alunos e o grupo de alunos desenvolveu, estudou e apresentou propostas de uma forma científica mesmo, portanto, e foi elogiada pelas universidades. Portanto, nós estamos abertos sempre a este tipo de iniciativas, de projetos. Que tipo de feedback espera ter por parte da comunidade? Feedback, pronto, que as pessoas conheçam, né, o vosso trabalho, neste caso o Clube de Jornalismo, que conheçam o trabalho que a escola desenvolve, que a escola de uma forma geral desenvolve, obviamente através do pessoal docente, do pessoal não docente, e que, pronto, que sejamos mais vistos e que despertemos a curiosidade, neste caso, dos pais. Obviamente que os pais são uma parte importante da escola, que nós, assim, de uma forma geral, nos vamos queixando que os pais pouco vêm à escola. E, portanto, esta é mais uma oportunidade dos pais conhecerem, se sentirem um pouco mais motivados até a visitar a escola, até a discutir a escola com os seus educandos, por exemplo, porque às vezes a motivação para a escola passa por nós percebermos que a escola nos dá qualquer coisa útil, né? Portanto, a escola não dá, obviamente, só aulas, né, de português, matemática, educação física, dessas coisinhas por aí fora, portanto não dá só instrução, também pode contribuir para que vocês ganhem este tipo de ginástica mental, chamemos-lhe assim, de capacidade de iniciativa, né? E que os pais também possam debater isso convosco. Estás a gostar? Quais são as dificuldades? E se pusermos os pais a falar um bocadinho mais da escola, essa já é uma grande vitória. Em jeito de remate final, como classifica o plano de atividades deste ano letivo? Ele não estará condicionado pelos constrangimentos orçamentais? Tem sido o timbre da escola, portanto não efetuar grandes atividades ou atividades que envolvam verbas significativas. Portanto, tudo muito que é feito à base do voluntarismo, à base do perceber qual é a nossa realidade socioeconómica. E pronto, é evidente que há sempre constrangimentos, teremos que gastar menos alguma coisa. Mas o nosso plano de atividades é rico, continua a ser rico, orgulhamos-nos dele, vai nos dar muito trabalho, mas penso que não. Bom, na conjuntura atual terá que haver alguns constrangimentos, se calhar menos apoio da escola a algumas atividades, mas há muita atividade que se pode fazer, que não custa dinheiro, né? Portanto, não será nunca da nossa parte uma desculpa, digamos assim, não fazemos porque temos muita gente que colabora connosco e o dinheiro não é tudo. Agradecemos a sua disponibilidade e damos-lhe a última palavra dirigida aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Pronto, a Rádio Boa Nova, a rádio da minha terra, né, como a gente costuma dizer, mas de âmbito mundial, como nós sabemos. Pronto, é um prazer colaborar com a Rádio Boa Nova e pronto, para todos as melhores felicidades. Secundária em Movimento. Quinzenalmente, Secundária em Movimento. Secundária em Movimento, quinzenalmente na Boa Nova. Sobre o 11º E, e vou dar-me uma sugestão de leitura. Hoje sugerimos a leitura do romance O Perfume, do escritor alemão Patrick Sanskain, publicado em 1985. O romance conta a história de um homem que possui um olfato extraordinariamente apurado, mas não possui cheiro próprio. A história situa-se no século XVIII em Paris. O protagonista, Jean-Baptiste Renouil, nasceu no meio de tripas de peixe atrás de uma banca, onde a mãe, que semanas depois foi executada, vendia peixe. Renouil possuía duas características excepcionais. Não tem cheiro nenhum, o que assusta a sua ama e as crianças com quem vive no orfanato, porém, permite-lhe que passe totalmente despercebido. Essa ausência de odor, de que se dá conta somente bem mais tarde, será compensada pela criação de perfumes mais ou menos atraentes, que utiliza de acordo com as circunstâncias a fim de ser notado pelos outros. Ele tem um olfato extremamente desenvolvido, o que lhe permite reconhecer os odores mais imperceptíveis. Conseguia cheirá-los por mais longe que estivessem e armazenava-os todos na sua memória. Também ela é excepcional para relembrar aromas. Esse olfato é a única fonte de alegria que ele aproveita para confeccionar, sem a mínima experiência, perfumes de qualidade excepcional. Durante a sua vida teve vários acidentes e doenças. Trabalhou como aprendiz de curtidor de peles e depois como aprendiz de perfumista. E graças às suas características, enquanto foi aprendiz de perfumista, aprendeu várias técnicas para a criação de um perfume. Renouil, um dia, encontra uma jovem com um perfume totalmente diferente de todos os outros perfumes que ele guardava na memória, e acabará por matá-la com suas próprias mãos, tanto desejar o poderás do seu odor. Mas esta jovem é apenas uma das muitas jovens que o protagonista acaba por matar. Um total foram 98 jovens, em busca do perfume perfeito. Será que o Grenouille vai encontrar o perfume que tanto procura? Será que irá sobreviver após ter matado tanta gente? Uma sugestão de leitura para o seu fim de semana. Na Escola em Movimento gostava de ouvir Coldplay. Secundário em Movimento, quinzenalmente na Boa Nova. Decorridos que estão 2 meses desde que iniciámos as atividades letivas, fazemos hoje o ponto da situação relativamente ao plano de atividades da nossa escola. Começamos com a alusão ao intercâmbio com uma escola belga. Entre os dias 9 e 16 de outubro, um grupo de 20 alunos do 11º ano da nossa escola, acompanhados das professoras Fátima Conceiro e Isabel Godinho, deslocou-se à cidade belga de Mol para uma atividade de intercâmbio que acontece já pelo 4º ano consecutivo. O programa da semana incluiu um workshop subordinado ao tema Fantasy, a apresentar aos encarregados de educação belgas no final da semana, combinado com jogos de conhecimento, língua ou cultura, assistência a aulas, atividades desportivas, visitas a cidades emblemáticas da cultura do país, passeios de bicicleta e muito convívio. O balanço é positivo, como era de esperar. Partilharam-se os hábitos, as tradições, a cultura e as línguas. Ganhou-se em novas relações, novas experiências, novas aprendizagens. Desenvolveu-se a capacidade de adaptação, a autonomia, inclusive a linguística, através do uso do inglês, a tolerância face à diferença cultural. Em março será a nossa vez de retribuir. Referindo-me a visitas de estudo, informo que realizei 3 saídas com os alunos do 12º I, CEF 6, Técnico de Turismo, no âmbito da disciplina de dinamização e condução de atividades de animação em contexto turístico, animação cultural. No dia 17 de setembro, efetuámos uma visita de estudo às ruínas romanas da Bobadela e Museu Municipal Dr. António Simões Saraiva. A visita foi guiada pelo arqueólogo Dr. Rui Silva, coordenador do Gabinete para o Património Arquitetónico e Histórico-Arqueológico do Conselho de Oliveira do Hospital, que nos explicou pormenorizadamente todos os aspectos relevantes a ter em conta. Nas ruínas destacou o espólio das últimas escavações efetuadas e no Museu Municipal destacou as várias coleções e patentes. No dia 3 de outubro, visitámos a exposição Patente na Biblioteca de Lagares da Beira, subordinada ao tema As 7 Maravilhas de Património Cultural e Ambiental do Conselho de Oliveira do Hospital, que consiste numa recolha dos materiais produzidos pela turma do 12º F no ano letivo anterior, no âmbito do projeto subordinado a este tema e que foi amplamente divulgado. Deixamos aqui o nosso agradecimento à responsável por esta biblioteca, Dona Fernanda Teixeira Pinto, pelo excelente trabalho desenvolvido e pelo acolhimento com que nos brindou. No dia 16 de outubro, eu e a professora Ana Paula Nobre participámos com esta turma e no âmbito das nossas disciplinas na 10ª Festa da Castanha, realizada no Santuário de Nossa Senhora das Preces, na freguesia de Aldeia das 10. 14 alunos participaram na animação da festa, em colaboração com o grupo Vivarte, desenvolvendo vários quadros de animação no âmbito do teatro de rua. Apesar de ter sido a primeira vez que partilharam desta experiência, os discentes revelaram disponibilidade e interesse, tendo assim a oportunidade de conhecerem e aplicarem técnicas de animação. A participação nesta festa permitiu ainda que os alunos conhecessem o património cultural, material e imaterial patente e percebessem a importância da promoção dos produtos endógenos na dinamização do interior beirão. Relativamente a este último aspecto, os alunos tiveram a oportunidade de dinamizar o seu próprio stand de mostra e venda de produtos gastronómicos regionais, demonstrando capacidade de trabalho em equipa e criatividade. Queremos endereçar um agradecimento especial ao acolhimento que tivemos por parte da Sra. Presidente da Junta de Freguesia da Aldeia das 10, Dra. Sónia Madeira. Secundário em Movimento, quinzenalmente na Boa Nova. Secundário em Movimento. No âmbito do Dia Mundial da Poupança, dia 31 de outubro, o Clube Europeu lançou um projeto denominado Toma Lá Dá Cá, para recolha de manuais escolares em bom estado de conservação, utilizados nos últimos 4 anos letivos. O objetivo final do projeto é aliviar os custos suportados pelas famílias com a educação e, ao mesmo tempo, cultivar o espírito de partilha e de respeito pelo meio ambiente, criando um banco de manuais que possam vir a ser novamente utilizados por outros alunos. Os alunos têm direito a levantar um número de manuais equivalente ao que doaram. A doação de manuais escolares pode ser feita a partir de agora e até ao final do ano letivo, junto do diretor de turma. A partir de 15 de julho, os alunos poderão solicitar na direção os manuais de que necessitam para o ano seguinte. Algum esclarecimento pode ser obtido junto dos professores do Clube Europeu ou na direção da escola. No dia 7 de novembro, os elementos do Clube de Teatro desta escola partilharam a sua vivência teatral com a vida de Sofia de Melo Breiner Andersen. A Sofia, criadora de livros para crianças, as dela e as nossas, a Sofia poeta, a Sofia ativista política, a Sofia mulher. Um cavaleiro viajante, aventureiro, ávida de conhecer o mundo para melhor se conhecer no mundo, serviu-nos de mote para, em uníssono, tentarmos fazer ecoar as suas palavras enfarpeladas de gestos. Prestamos assim o nosso carinhoso contributo a uma senhora das letras na sua universalidade e da palavra escrita em português no dia do aniversário do seu nascimento, 6 de novembro. A cultura da escola alicerça-se nestes pequenos detalhes, da mesma forma que pulula, no dia-a-dia, nas saudáveis e banais conversas dos intervalos. Seria, no entanto, muito gratificante que momentos como estes fossem mais apreciados e, essencialmente, respeitados, também pelo seu amadorismo. O nosso bem-haja àqueles que assim o sentiram, o nosso bem-haja à Sofia. No dia 9 de novembro realizou-se na nossa escola a primeira eliminatória das 30ª Olimpíadas da Matemática nas categorias Júnior, 7º ano, categoria A, 8º e 9º anos, e categoria B, do 10º ao 12º ano. A Biblioteca da Escola Secundária de Oliveira do Hospital promoveu, nos meses de setembro e outubro, mês internacional das bibliotecas escolares, visitas guiadas à descoberta da biblioteca escolar. O objetivo desta atividade, orientada pela professora bibliotecária Lília Gonçalves, é dar a conhecer a funcionalidade dos espaços da biblioteca, a natureza e organização do acervo documental e as normas de conduta, a fim de contribuir para formar utilizadores de bibliotecas e ajudá-los a rentabilizar os recursos em vários suportes. Estas visitas, seguidas do Bibliopaper, à descoberta da biblioteca, foram previamente calendarizadas com as professoras de Língua Portuguesa, Estudo Acompanhado, Isabel Diniz, e História e Formação Cívica, Helena Completo, das turmas. O Bibliopaper decorreu com grande entusiasmo por parte dos alunos do 7º ano. Na rúbrica Escritor do Mês, que visa divulgar as literaturas portuguesa e estrangeiras, a biblioteca evocou Aquilino Ribeiro, como exposição bio-bibliográfica patente no mês de setembro, Manuel da Fonseca, cujo centenário de nascimento se celebra este ano, e ainda Agostina Bessa Luís, exposições ainda patentes na biblioteca escolar. Referimos ainda que a biblioteca tem um blog, que foi criado no ano letivo transato, pela professora bibliotecária, onde vão sendo divulgadas as iniciativas desenvolvidas. Pode ser visitado em www.bibliotecaesoh.blogspot.com ou através do link que se encontra na página web da Escola Secundária. Secundária em Movimento. Quinzenalmente na Boa Nova. Brevemente irão decorrer as seguintes atividades. Os alunos do 12º IS, F6, Técnico de Turismo, também efetuará uma visita de estudo à Mata do Bussaco e às Termas da Coria, no âmbito da disciplina de Dinamização e Condução de Atividades de Animação em Contexto Turístico, Animação Ambiental, lecionada pelo professor José Carlos Santos. Ainda sobre notícias da biblioteca, informamos que se encontram abertas as inscrições para o concurso Campeões da Leitura, cuja primeira prova se realizará no dia 17 de novembro. As leituras selecionadas para esta primeira fase são Novos Contos da Montanha, de Miguel Torga, para o ensino básico, e Contos, de Virgílio Ferreira, para os alunos do secundário. Secundária em Movimento. No próximo dia 16 de novembro, o Clube Europeu e a Área Disciplinar de Filosofia vão levar a cabo uma ação no âmbito do Dia Internacional da Tolerância, que consistirá numa palestra seguida de debate e que terá a participação de vários oradores, sobretudo de estrangeiros residentes na região, que terão a oportunidade de falar da sua experiência de imigrantes. Esta atividade dirige-se aos alunos do 10º ano. Secundária em Movimento. A direção informa que nos dias 26 e 27 de novembro irá decorrer, mais uma vez, uma campanha de sensibilização para a recolha de alimentos nos espaços comerciais da cidade pelo Banco Alimentar contra a Fome de Coimbra. Mais uma vez, a nossa escola irá participar. Quem estiver interessado em abraçar a campanha, alunos e professores, deve dirigir-se à direção para que a atividade seja planificada. Secundária em Movimento. Quinzenalmente na Boa Nova. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy. Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Fiquei responsável por transmitir as informações deste organismo. Este ano, disputaram as eleições para a Associação Duas Listas, CI. A campanha decorreu entre os dias 14 e 21 de outubro e as eleições realizaram-se no dia 25 do mesmo mês. A lista I obteve 244 votos e a lista C obteve 266 votos, tornando-se a vencedora. A equipa é constituída pelos seguintes alunos. Na direção, presidente José Correia. Vice-presidente Marco Costa. Na Assembleia Geral, presidente Rodrigo Fidalgo. E no Conselho Fiscal, presidente Diogo Costa. Durante o ano letivo 2011 e 2012, a Associação de Estudantes propôs-se dinamizar várias atividades, como, por exemplo, torneios esportivos, handball, futsal, natação e basquetebol, promoção de concursos diversos, fotografia, literário, de prosa e poesia, organização de palestras educativas acerca do futuro académico e profissional, demonstração de um jogo de basquetebol realizado por jogadores profissionais sampaienses, criação de jornal de parede, convívio com outras escolas, como por exemplo com a secundária de Tábua, com quem já estabelecemos contacto. Para breve, estão os torneios de sueca e também um torneio de PlayStation, onde o jogo é a FIFA. Estão as inscrições já abertas. Por hoje é tudo. Estarei sempre aqui para divulgar as atividades da associação e fazer o seu balanço. Por hoje é tudo. Secundário em Movimento. Quinzenalmente na Boa Nova. Por hoje é tudo. Muito obrigada pela atenção. Amor é meu.